mais um puto sem mãe, há mais um puto sem pai. Políticos empurram para ver quem cai. Histórias por aí não faltam, promessas saltam que tu entra. Isto é uma ofensa para o meu povo, tirão do pobre erro no cofre, o suor de gente que não tem. Eles são quem? Terra, a nação, tem noção, mentem tirando a razão ao povo que tenta viver com pouco. Estas ruas oferecem abrigo para milhões de mendigos. Condições que só fiz, conclusões tristes, corações que não valem mais que lixo. Abra a janela e vê um espelho bem comprido, refletindo de ver os porquês que por muitos não é comprido. Abra a janela e vê um espelho bem comprido, refletindo de ver os porquês que por muitos não é comprido. Tu vê que o teu suor só enriquece quem não transpira. Como verdade sempre opressa e como rentabiliza mentira. Eles vão ver o que segue, só vês preços por planos. Prevalece a grana e só por grana respira. Tu vê a falência dessa gente para quem o sol não brilha. Só sendo olhar exausto sem alma nem vida. Estão latentes esses corpos que abrigaram fadiga. O fulamento da minha gente, olha como um homem o seu igual atropela. E vê a forma como indiferença o meu povo flagela. Quando ganância a verdadeira essência do homem revela. Sangue das sombras, esses juras e geras. Enriquece o que és, não esperes mais que desprezas. Tu emagrece e porquê? Pacotes vivam obesas. Só das almas drugas, mas não traz nada de novo. Abril pareceu, esperança apanou o meu povo. Abra a janela e vê um espelho bem comprido, refletindo de ver os porquês que por muitos não